Eu não sei te dizer de verdade o que eu quero dizer. Eu só sei que eu tento me expressar. Eu não consigo me expressar direito, porque tudo que eu quero dizer é verdade. Eu não sei o que eu quero dizer. Gambol tá muito alto. Thank you. Parou. Ah, tchau.